Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Na edição de hoje, um convite à dança. Em época em que a dança de salão está em alta, com escolas especializadas em todas as partes da cidade, o 78 RPM abre espaço para maxixe, marcha carnavalesca, samba, fox, rumba, chamego, tarantela, bolero, samba-canção, polca e, logicamente, a valsa. E no passo da valsa eu começo essa edição com a orquestra do maestro Gaó e o crooner do Cassino da Urca, Léo Albano. Na sequência, a orquestra Copacabana. Convite à dança nos passos da valsa. Era um luar cheio de esplendor. Era uma noite de amor. E ao ver uma estrela cair, olhei para o céu e não me cansei de pedir: ouve, Senhor, ouve, por favor, dá-me a luz perene do amor. Meu coração não poderá viver se não sentir a chama do amor, se não thank you. Você ouviu com a Orquestra Copacabana, Princesinha, de Hermínio Barbosa. Antes, com a Orquestra do Maestro Gaó e o crooner do Cassino da Urca, Léo Albano, de Laurindo de Almeida e Edgar de Almeida, Ao Cair de uma Estrela. Convite à dança, tema desta edição. Ao fundo, você ouve um fox de autoria e com a pianista Carolina Cardoso de Menezes, preludiando. Segundo algumas fontes, o fox é uma dança de salão e ritmo musical que leva o nome de seu inventor, o ator norte-americano Harry Fox. Dizem que tudo começou por volta de 1913. O gênero alcançou grande popularidade no Brasil nos anos 30 e 40. A pianista Carolina Cardoso de Menezes gravou, adaptou e compôs muitos foxes. Dois exemplos. Primeiro, um fox canção de sua autoria na interpretação de Francisco Alves. Depois, o conjunto da pianista interpreta um samba adaptado para o gênero. Ouça e dance ao som de Nossa Melodia e Agora é Cinza. Minha canção é uma expressão musical de amor e a inspiração brotando da alma me fez compor para cantar bem baixinho e sentir que esta emoção enche inteirinho de música o teu coração com meu carinho. Ela te diz o nosso sonho rimar. Sonho feliz, feito de beijos e amor tão bom. Ela repete num poema a melodia suprema que em seus acordes convida a cantar nossa vida. Thank you. Carolina Cardoso de Menezes e seu conjunto no ritmo criado por Harry Fox. Ouvimos de Bide e Marçal, Agora é Cinza. Antes, com Francisco Alves e Orquestra Odeon, o Fox canção Nossa Melodia, música de Carolina Cardoso de Menezes e letra de José Carlos Lisboa. 78 RPM, a sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Convite à dança, ritmos caribenhos. Você se lembra dos passos da rumba e do bolero? Olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma e encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Thank you. Uma raríssima gravação do violonista Garoto. Tendo como apoio do conjunto melódico, ele interpretou o bolero A Abelha e a Borboleta, de Henry Salvador e Marcel Pont. Castro Barbosa, acompanhado pela Orquestra Guanabara, cantou a rumba Aqueles Olhos Verdes, de Nilo Menendez, na versão de João de Barro. 78 RPM. No nosso convite à dança, uma presença é obrigatória. A melhor e a mais duradoura orquestra de baile de todos os tempos no Brasil. Falo da Orquestra Tabajara e de seu arranjador, regente e clarinetista, Severino Araújo. I'm not sure. Convite à dança ao som da Orquestra Tabajara de Severino Araújo. Apresentamos duas gravações dos anos 40. O Choro Paraquedista, de José Leocádio, e o Samba Feitiço da Vila, de Noel Rosa e Vadico. 78 RPM. E a última edição do mês, quem faz o 78 RPM é você. Com os seus pedidos e principalmente com as músicas que você gosta pra valer. Ligue de segunda a sexta-feira para nossa central de relacionamento. Sempre no horário comercial e no telefone 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. Você será muito bem atendido pela equipe da Rádio Cultura e da Fundação Padre Anchieta. Ligue e peça a sua música preferida. Hora do intervalo, pausa para você descansar e aceitar a segunda parte do nosso convite à dança. Aguardo você. Logo mais no seu radinho de pilha e no seu computador. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Convite à dança, uma edição para os chamados pés de valsa. Uma edição para quem gosta de dança de salão. Já tivemos valsa, bolero, rumba, samba, choro e fox. Agora o que vale é o som de gafieira. Quem é que não gosta? Thank you. Som de gafieira dos anos 50 aqui no 78 RPM. Primeiro você ouviu com o trombonista Raul de Barros e sua orquestra Arrasta Sandália, de Oswaldo Vasques e Aurélio Gomes. Depois ouvimos o solo de outro trombonista famoso e respeitado, que gravou muito com Elisete Cardoso. Falo de Astor do Trombone, que com o Rio Melodians tocou de Djalma Mafra e Neufar, Comprando Barulho. 78 RPM. No nosso convite à dança, duas músicas para dançar de rosto coladinho no passo lento do samba-canção. Sofro calada na solidão. Guardo comigo a memória do seu vulto em vão. Eu tudo fiz por você, e o resultado, desilusão. O dia passa, a noite vem. A solução deste caso eu cansei de buscar. Eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis. Quando a saudade apertar, não se acanhe comigo, pode me procurar. Deste caso eu cansei de buscar. Eu vou rezar pra você me querer outra vez, como um dia me quis. Quando a saudade apertar, não se acanhe comigo, pode me procurar. Sofro acostumada guardando você, as flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mau lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu. Lhe levar outra vez, me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Músicas para dançar com o rosto coladinho. Dolores Duran interpretou Della e Tom Jobim, Por Causa de Você. Antes, Nora Ney cantou de Tom Jobim e Alcides Fernandes, Solidão. 78 RPM. Convite à dança aqui no 78 RPM, que agora traz duas danças alegres e europeias. Porém, elas foram compostas por brasileiros de primeira grandeza. Tem tarantela e polca. Thank you. Você ouviu a tarantela Pauliceia como Es Formosa, com a Orquestra Pan-Americana. A composição é de Ernesto Nazaré. Antes, a polca Tô Achando Graça, de Luiz Americano, com seu conjunto. 78 RPM. Hoje eu estou lhe fazendo um convite à dança, com gêneros brasileiros e do estrangeiro. Tempo para o maxixe e o chamego. Thank you. Em nosso convite à dança, você ouviu Ritmos Brasileiros. Um dos mais antigos, o Maxixe, aqui representado pela Orquestra Victor Brasileira em Doutor Sem Sorte, de Agenor Bens. E também o chamego Vira e Mexe, de Luiz Gonzaga, com a sua sanfona para ninguém ficar sentado no canto do salão. 78 RPM. E na edição em que fazemos a você um convite à dança, o passo livre e descompromissado de quem dança muito bem e também aquele que não consegue dar um passo sequer, mas que se sai muito bem quando cai na folia do carnaval, sem se preocupar se o passo está certo ou errado. Você ouviu e pôde dançar ao som do bloco carnavalesco Batutas de São José com o frevo Evocação de Nelson Ferreira. Assim, desligamos o som do gramofone que hoje lhe fez um convite à dança. Agora o meu convite habitual. Peça a sua música preferida e participe do 78 RPM. O programa do ouvinte vai ao ar no último domingo do mês. Ligue para 2182-3222, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Repetindo o telefone, 2182-3222. O 78 RPM tem roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Carlos Lima, Cido Tavares e Heitor Cosi. Eu sou a Roberta Martinelli e volto a apresentar o 78 RPM na próxima semana. Até lá. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização: Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.